simplicidade para servir. Em Hebreus, o autor diz, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Mas lá em Marcos, o Senhor Jesus disse, entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, ser o maior, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Simplicidade para servir. Uma pessoa que serve, irmão, não é só uma pessoa que limpa banheiro. Porque nós temos esse conceito. Fulano de tal é uma pessoa assim, né, lá, assim, muito, poxa, nobre. E se ele vier limpar o banheiro, então ele vai estar mostrando que ele realmente é uma pessoa que serve. Não, irmão. O conceito de servir na Bíblia é completamente diferente. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de estar lá na frente, eu quero ficar aqui escondidinho, e parece humildade, mas não é esse o conceito de servir da Bíblia. A palavra do Senhor diz que servir é tudo o que eu tenho vai estar à disposição dos meus irmãos. Se eu for o cara mais fera na engenharia, então tudo o que eu tenho vai estar à disposição dos meus irmãos. Não são meus clientes, são meus irmãos. Irmão, eu não estou dizendo que se tem um engenheiro aqui, ele tem que fazer a planta de graça para os irmãos da igreja. Não, não estou dizendo isso, não. Mas eu estou dizendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, tem que ser para servir aos irmãos. Eu estou aqui para isso. Se Deus me colocou aqui como pastor, é para que tudo que Deus me deu, seja de estudo, seja das músicas, seja da instrução, seja da direção, seja dado a cada discípulo que está caminhando aqui. E que cada um de vocês, como eu dei o exemplo do Rafael, cresça para serem melhores do que eu sou hoje. Que haja mais palavra de revelação do que já houve na minha vida até agora. Que haja mais unção, louvor, adoração, mais obras, mais igrejas, mais discípulos, mais conversões do que Deus tem feito até agora através da minha vida. Através da sua vida. E que eu possa me assentar e dizer, louvado seja o Senhor, porque todos que andaram comigo estão além de mim. Alcançaram mais de Deus. E farão o mesmo com a próxima geração, com seus filhos espirituais. É a simplicidade de Jesus em nós que nos torna mais obedientes à sua palavra, que nos torna mais crentes. É a simplicidade de Jesus em nós que nos torna mais ungidos. É a simplicidade de Jesus em nós que nos torna mais autoridade nesta terra. É a simplicidade de Jesus que nos dá mais vitória em todas as coisas da vida. Quero colocar para os irmãos uma fórmula. É um segredo. Simplicidade na verdade. Eu quero apresentar para os irmãos esta fórmula. Eu vou colocar na internet, irmão, vai estar na internet todo esse esboço para você ter esses textos e, sobretudo, ter essa fórmula também, que essa fórmula é muito importante. Simplicidade na verdade. S mais 8 vezes V, dividido por oração e adoração, é igual poder espiritual. S mais O, mais O, desculpe. S mais O vezes V, dividido por oração e adoração, é igual poder espiritual. Simplicidade mais obediência, multiplicadas por verdade, divididos em oração e adoração, gera poder espiritual. O mundo diz outra coisa. O mundo diz recursos, modernidade, tudo que você puder. Mas sua garra, sua decisão, sua iniciativa, sua valentia. A palavra de Deus, claro, claro, tem que entrar a palavra de Deus. Mas também você tem que pensar bem, né? Não vai ser esses crentes aí... Cheio dessas coisinhas aí, né? Você tem que ser uma pessoa assim mais moderna. E não precisa tanto de oração, gente. Jesus já sabe, Deus já sabe das coisas. Não precisa assim. Fica, sabe aqueles crentes que ficam na igreja orando, orando, ó Pai, ó Senhor. Sabe que o povo fica adorando, adorando, adorando. Ah, não, eu prefiro chegar às 7h30, porque aí eu não venho naquele período ali de música, eu já não gosto daquilo mesmo. E pronto, só pego o melhor do culto e acabou. Mas, irmão, simplicidade, mais obediência, vezes multiplicado pelas verdades de Deus, compartilhados, divididos com oração e adoração, geram poder espiritual. Não, eu não estou atrás de poder. Eu só quero assim, que Deus me ajude na minha vida. Eu não quero poder. Eu, assim, o pastor falou aquilo, mas eu não estou interessado em poder. Irmão, poder na Bíblia não é uma capacidade que nós adquirimos. Poder na Bíblia é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E derramarei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há uma oração, irmãos, que eu e você precisamos fazer. Eu não quero, Senhor, que os cuidados desta vida me privem de ser simples. Eu quero viver no descanso de Deus. Veja o que diz Lucas 21, verso 33. Acompanhe na sua Bíblia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Diga comigo, os cuidados da vida. Diga comigo, os cuidados da minha vida. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Em Marcos capítulo 4, verso 18. O Senhor nos declara assim: outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, vêm ao culto, leem a Bíblia, recebem oração, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Por que alguém não quer o Evangelho? Por que alguém não quer crer no Senhor? Por que alguém não quer participar de um culto? Porque a sua vida está tomada de cuidados deste mundo, de sedução das riquezas e de cobiça de outras coisas. São como espinhos que não deixam a palavra frutificar. E mais uma vez, o autor aos Hebreus, o autor aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2 diz: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum entre vós que pareça, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Verso 2 diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. O que o autor aos Hebreus está dizendo: quem anda com o Senhor vai aprender que pode viver uma vida de descanso. Isso é literal, irmão. Isso é literal. Viver mais descansadamente. Você pode reivindicar isso do Senhor. Senhor, eu corro a semana inteira igual um doido, trabalhando para aquela empresa. Eu vivo sufocado. Mas, Senhor, há uma promessa do Senhor de que eu posso viver mais descansado. Ah, mas o Senhor disse que do suor do teu rosto comerás. O Senhor disse do suor. O Senhor não disse do sangue. O Senhor não disse da escravidão do teu corpo. Disse do suor do teu rosto. Você pode reivindicar do Senhor que é só do rosto. Senhor, é suor só do rosto. Eu quero levar uma vida, não é folgada não, Senhor. Eu quero levar uma vida no teu descanso. Mas é muito mais do que isso, irmão. Na verdade, isso não vem sem o principal desse descanso dito pelo autor aos Hebreus. Andar no descanso. Veja o que ele diz no versículo 9. Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Em outras versões, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. A fim de sermos socorridos, enquanto ainda dá tempo.